favela eu vim do gueto, batendo na panela, derrubando preconceito. Pra você que pensa que negro correndo é ladrão, tem branco de gravata roubando de montão. Mas pra você eu mando um samba que não tem classe, não tem cor. Ele vai bater seu peito e despertar o amor. Pra você eu mando um samba que não tem classe, não tem cor. Ele vai bater seu peito e despertar o amor. Eu sou negão, eu sou do gueto. E você quem é? Sou o fantasmão, eu sou do gueto. E você quem é? Eu vim de lá eu vim. Não foi tão fácil chegar aqui. Esse microfone é meu armamento. Sou fantasma e tô pronto pra arrebentar. Eu sou negão, eu sou do gueto. E você quem é? Sou fantasma, eu sou do gueto. E você quem é? Eu sou negão, eu sou do gueto. E você quem é? Eu sou do gueto, e você quem é? Eu sou da favela, eu vim do gueto, batendo na panela, derrubando preconceito. Pra você que pensa que negro correndo é ladrão, tem branco de gravata roubando de montão. Mas pra você eu mando um samba que não tem classe, não tem cor. Ele vai bater seu peito e despertar o amor. Pra você eu mando um samba que não tem classe, não tem cor. Ele vai bater seu peito e despertar o amor. Eu sou negão.